Lojas Materiais de Construção. Suelen Mintai Shorts, a rainha dos saltos de luxo. Fechadão com o show do absoluto. Você gosta de ouvir.